Teste aqui. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Na aula passada eu estava explicando algumas das investigações que eu fiz a propósito do tema da... menos da astrologia do que da estrutura do sistema astrológico. Né? É evidente que eu só pude levar essas investigações até um certo ponto, porque a partir dali... dependeria do acúmulo de dados e precisaria formar uma equipe para completar isso aí. Então, só o que eu fiz foi criar um método e provar a viabilidade do método, né? Mas sem poder, inclusive, a partir daí, realizar propriamente as investigações. Nem eu tinha essa pretensão, só o que eu queria mesmo era saber se era possível criar um método de averiguação do problema astrológico, e acho que eu criei. Né? Agora, depois de eu ter criado esse método, eu comecei a ficar cada vez mais espantado de como era fácil as pessoas criarem opiniões a respeito sem sequer ter levantado o problema do método. Né? Quer dizer, o método é como investigar determinada coisa, quais são os problemas que se apresentam e como podemos equacioná-los de maneira racional. Sem isso, toda discussão é apenas troca de opiniões. Uns gostam, outros não gostam. Tá certo? E, agora, é claro que o debate astrológico do século XX não se limitou a isso. Houve pessoas que fizeram investigações muito sérias. Um minuto, eu tenho que fechar ali a porta porque minha cachorrinha está dando palpite. E eu não quero saber a opinião dela. Então, mas entre outros aspectos que a questão tomou para mim foi a daquilo que mais tarde, nos livros do Erich Voegelin, iria tomar o nome de civilizações cosmológicas. Né? Ou seja, civilizações cosmológicas eram aquelas nas quais a imagem do ser humano, que o ser humano tinha de si mesmo, correspondia estruturalmente ou esquematicamente à estrutura do cosmos. Tá certo? Então, por exemplo, se você observa nas antigas mitologias, né, se você vê os deuses gregos com os seus nomes de astros, tá certo? Eles são ao mesmo tempo um esquema do céu visível e um esquema da existência humana. Né? Quer dizer, os fatores que estão presentes na existência humana e que influenciam, né, as decisões, os dramas, os sofrimentos, as vitórias, derrotas, guerras, etc., são exatamente os mesmos que estão no céu e são os mesmos que povoam um mundo mitológico. Então você tem a mitologia, os astros e os acontecimentos terrestres, tudo isso formando uma unidade bastante coesa e, se você pensar bem, bastante racional, porque é como se disse, é uma visão de conjunto da existência. Não é isso? Mais tarde, com o advento do cristianismo, a coisa se enriquece, porque para além do céu visível e do mundo mitológico, né, aparece um Deus transcendente, um Deus único transcendente, que abrange tudo isso, né, dentro do qual, por assim dizer, nós vivemos. Nele vivemos, nos movemos e somos, como dizia o apóstolo. Né? Então, esse Deus transcendente, tudo o que existe está nele. Fora dele não existe nada, mas as coisas que estão nele não são ele, são sempre distintas dele. Né? Nesta época aparecem representações do cosmos, onde aparece a Terra no centro, os círculos planetários em volta, né? O céu das estrelas fixas para além dos círculos planetários, tá certo? E as esferas divinas, por último, já no absolutamente invisível e inalcançável. E isto aí era, ao mesmo tempo, a estrutura do cosmos visível e a estrutura da mente humana, a estrutura da alma humana, onde ela tinha, por um lado, o seu aspecto sublunar, portanto, a vivência física, os órgãos físicos, né? O nosso corpo. Depois você tinha os vários planetas, sendo os vários elementos que influenciam as suas escolhas, a sua conduta, etc, etc. E, por fim, você tinha as estrelas, que são a esfera angélica, né? E, por fim, você tinha Deus, que é o Criador e, por assim dizer, o dono de tudo isto. Né? Então, isto era, ao mesmo tempo, a estrutura do cosmos visível, a estrutura do cosmos funcional, ou seja, como o cosmos realmente funcionava, ou seja, a estrutura das leis cósmicas, que não é a mesma coisa que a estrutura do céu visível. É? Estruturalmente são idênticas, mas não são a mesma coisa. E, por fim, era a estrutura da alma humana. De modo que tudo o que acontecia na Terra, tanto na existência individual quanto na existência histórica, podia ser, de algum modo, expresso através desta mesma linguagem, né, que descrevia o céu visível, as esferas planetárias, os anjos, etc., etc. Muito bem, acontece que, quando entra na fase chamada modernidade, o que acontece? Hã? Acontece que a visão do cosmos deixa de ser essa visão integrada e passa a ser apenas a imagem física. Hã? Presta atenção, quando Galileu, por exemplo, propõe a ideia heliocêntrica, ele ainda propõe o Sol como centro do universo. Então, ainda teria aí um restinho, vamos dizer, de imagem funcional integrada. Não é isso? De maneira, evidentemente, mitológica, mas ainda tem um sentido integrado. Mas, com o desenvolvimento a seguir, a própria ideia, vamos dizer, das esferas planetárias se perde. Porque quando Kepler demonstra que as esferas não são esferas, mas são órbitas elípticas, tá certo? E ninguém mais sabe exatamente qual é a ordem das coisas, se o Sol está no centro, se a Terra está no centro, isso aí vira uma bagunça, vira uma discussão que, na verdade, a discussão não terminou até hoje. Se você pega esse livro do Robertson Jennings, Galileu was wrong, né? É muito difícil você refutar a tese dele de que a imagem geocêntrica ainda é a mais confiável. Na verdade, até para toda a navegação se faz com base em mapas geocêntricos, né? Inclusive navegações interplanetárias. Então isso quer dizer que a imagem geocêntrica ainda tem mais funcionalidade, mas a outra também tem. Então essa é uma questão que ainda está em aberto e vai permanecer aberto por muitos séculos. A crença de que o heliocentrismo foi demonstrado é crença infantil, nunca foi demonstrado. Você tem argumentos a favor de um ou a favor de outro. E eu não consigo, vamos dizer, me livrar da impressão de que quando eu leio um argumento geocêntrico, eu acho que está certo, e quando eu leio o heliocêntrico, também acho que está certo. Então, se eu fico confuso assim, buscando com toda a honestidade a solução da coisa, então as pessoas que têm certezas a respeito, é simplesmente porque elas não investigaram o problema. Mas o fato é que, com isso, a imagem de um cosmos organizado que é estruturalmente idêntico ao mundo, ao sentido da existência, e estruturalmente idêntico à alma humana, desaparece por completo. Então nós temos, por um lado, vamos dizer, a alma humana tomada no seu isolamento, como, por exemplo, no cogito cartesiano, o eu cartesiano, quer dizer, é o eu subjetivo, e, para além disso, você tem um cosmos cuja forma você desconhece. Né? Então, até hoje, né, a pessoa investiga e descobre mais e mais e mais e mais elementos, né, no cosmos visível. E se você perguntar qual é a forma disso, nós não sabemos, não tem forma. Né? É uma forma absolutamente caótica. Você pega elementos separados, parcelas, que parecem ter uma certa ordem, como, por exemplo, o sistema solar. Bom, o sistema solar parece ter uma forma, quer dizer, tem o Sol no meio, os planetas girando em volta, mas isso é uma ilusão, porque o sistema solar só tem esta forma se você a isola do resto do universo e toma como unidade separada. Porque se você reinsere no universo, ele não tem mais esse formato, porque o Sol também está se movendo. Então, aquelas órbitas planetárias não são nem circulares, nem elípticas, são uma órbita imensamente confusa, que não dá nem para você representar. Então, significa o seguinte, aí a única coisa que parece ter uma ordem é o mundo interior do ser humano, o cogito cartesiano. Ele tem certeza de si mesmo e ele é, portanto, o fundamento de todo conhecimento. Mas esse eu interior humano, essa alma humana separada, ela não tem absolutamente nada a ver com o universo em torno. Ela é causa dela mesma, e na verdade nem isso você sabe, porque à medida que você se interessa por essa alma humana, você vai investigando coisas nela e descobre, por exemplo, que o eu cartesiano, que parecia ser o fundamento da ordem psíquica, é apenas, vamos dizer, um efeito aparente de um negócio chamado inconsciente. Então, por baixo do eu cartesiano existe o imenso oceano de forças desconhecidas que são o inconsciente. Isso também, vamos dizer, o ego, ele deixa de ser causa sui, ele deixa de ser o centro e ele passa a ser o efeito de uma evolução animal. E essa evolução animal, por sua vez, vamos dizer, ela tem alguma forma? Não, não tem forma nenhuma. Nós até hoje não sabemos exatamente qual seria a forma da evolução animal. Na verdade, existem hoje cálculos que mostram que a evolução animal é matematicamente impossível. Tá certo? Então, a evolução animal também é a mesma coisa. Quando eu leio um argumento evolucionista, me parece que tem razão. Quando eu leio um anti-evolucionista, também me parece que tem razão. Né? Eu recomendo muito o livro do médico britânico, não, indiano, na verdade, Vij Sodera. O livro chama One Little Speck to Man, One Small Speck to Man, de uma pequena manchinha ao homem. É uma argumentação anti-evolucionista absolutamente devastadora. E o homem é do Royal College of Surgeons, quer dizer, elite suprema da ciência britânica. Ele não está brincando com isso. Mas, por outro lado, você também lê argumentos evolucionistas que parecem bastante, bastante sensatos. Então, esta é uma outra questão da qual nós não sabemos nada. Tá certo? Claro que hoje em dia é muito fácil você usar a palavra ciência como sendo, vamos dizer, o sustentáculo das suas crenças. A ciência afirma que não sei o quê. Qualquer pessoa que comece com essa frase, a pessoa não sabe o que é ciência. A ciência não afirma coisa nenhuma. Tudo na ciência tem 10, 20, 30 explicações mutuamente contraditórias. Em tudo que você vai investigar, você tem teorias que se contradizem, tá certo? E que são, no máximo, você pode considerar mais adequadas ou menos adequadas, mais verossímeis ou menos verossímeis, mas não vai passar disso. Em toda a ciência, a única coisa que você tem certeza absoluta é na aritmética elementar, que é igual à ciência da lógica, que é, por exemplo, portanto, no entanto, um conhecimento puramente formal, que não se refere a nada da realidade. Tá certo? Claro que você pode usar elementos matemáticos para estudar elementos da realidade, mas a correspondência é sempre incerta. Isso não existe. Não existe exatidão matemática em coisa nenhuma. Tudo é feito por aproximação. Isso quer dizer, o famoso princípio do Heisenberg, que até hoje também ninguém desmentiu. Isso quer dizer, tudo na ciência é por aproximação. Então você veja, quando Aristóteles, 2.400 anos atrás, dizia não acreditar numa ciência matemática da natureza, bom, naquele tempo a matemática que ele conhecia de fato não era suficiente para estudar nada na natureza. Mas o princípio dele de que nada na natureza é matematicamente exato continua válido. Ou seja, Aristóteles teve a intuição correta da verdadeira natureza do fenômeno cósmico. Você vê que hoje você tem toda a ciência é puramente relativista e na verdade, o uso de metáforas, de figuras de linguagem é intenso em tudo isso aí. Hein? Muito bem. Porém, eu pergunto, você é capaz de imaginar a alma humana, o interior humano, como sendo uma coisa que não tem relação nenhuma com o cosmos em torno? Ou seja, você tem uma pequena ordem interna, interior sua, totalmente desligada do caos cósmico em torno, do indefinido cósmico. Essa é possível? Hã? O copo de café refuta isso mesmo. Claro. Veja, primeira coisa, a minha primeira experiência filosófica, eu contei para vocês como é que foi. Eu nasci com miopia num olho e hipermetropia no outro. De maneira que eu via dois mundos diferentes. Eu olhava de um jeito, parecia uma coisa, olhava do outro jeito, parecia diferente. E eu fiquei com essa dúvida filosófica, confirmando aquilo que dizia o filósofo Francês Fontenelle, que para ser filósofo você precisa ter um bom cérebro e maus olhos. Porque os maus olhos criam problemas filosóficos, evidentemente. Isso aconteceu comigo. Mas, por sorte, eu tinha uma coleção de tartarugas, porque na época eu tinha um problema pulmonar, que ninguém sabia o que era, mas o pessoal não sabendo o que era, chamava de bronquite. E havia uma conversa de que tartarugas faziam bem para a bronquite. Então, meu pai, todo ano, me dava mais uma tartaruguinha. Né? Ele passava a cola e cobria a tartaruguinha de purpurina e põe um lacinho em cima, e lá vinha a tartaruguinha andando e integrando a minha coleção. Né? A tartaruga-chefe chamava-se Biju, as outras eu não lembro exatamente. Né? E eu costumava pôr as minhas tartaruguinhas para nadar no tanque. Eram 8 tartaruguinhas, né? E eu punha e olhava com o olho esquerdo, parecia uma coisa, com o olho direito parecia outra. Né? E o problema filosófico continuou. Até que um dia eu percebi o seguinte, a visão era diferente, assim, a forma era um pouco diferente, mas as direções para onde as tartaruguinhas nadavam eram sempre a mesma. Se elas iam para a direita com o olho direito, elas iam também para a direita com o olho esquerdo. Eu falei, opa! Então, por trás das aparências sensíveis existe um esquema fixo, que é o esquema das direções, que é imutável. Então, para frente, para trás, direita, esquerda, em cima e embaixo. E eu, naquele instante eu percebi, falei, pô, mas este aí é a estrutura do espaço onde eu estou e, ao mesmo tempo, é a estrutura da minha percepção da realidade. Né? Então, isso quer dizer que a minha vida interior, a minha consciência de mim mesmo, a minha consciência de tudo, tem uma estrutura espacial idêntica à do espaço externo. Nesse instante, toda a antiga cosmovisão que punha o homem no meio, as esferas planetárias em torno, as esferas das estrelas fixas, até chegar ao trono de Deus, se refez dentro de mim, sem que eu tivesse estudado nada disso. Então, naquele instante, antes de haver estudado o problema, eu percebi que a antiga visão chamada cosmológica, ou a visão medieval, tá certo? Ela estava muito mais certa do que a imagem moderna de um eu totalmente separado, sem fundamento externo. A partir desse instante, eu nunca mais acreditei em Descartes nem Kant. Fui estudar Descartes e Kant muitos anos depois. Eu vou contar uma coisa para vocês. Dois me parecem dois palhaços, sem exagero, né? Pessoa muito inteligente, tal, mas que estão no mundo da Lua. Né? Quer dizer, como é que eu posso acreditar que o meu eu pensante é o fundamento de todo o conhecimento? Porque se para dizer isso eu preciso de uma língua que não fui eu que me ensinei a mim mesmo. Ou seja, alguém meteu a língua francesa na cabeça do Descartes e ele daí pôde dizer isso, eu penso, logo existo. Ensinou o francês e ensinou o latim para ele. De onde veio isso? Apareceu sozinho? Então, o eu pensante não é o fundamento de conhecimento nenhum. Ele tem apenas uma certeza, que é a certeza de que ele mesmo existe. No instante em que ele pensa isso, o próprio Descartes diz, isso é verdade absoluta no instante em que eu o penso. Eu digo, e no restante do tempo? E durante quanto tempo você pensa isso? Um segundo? Dois segundos? Meia hora? Não, você não pode pensar isso meia hora. Você pode pensar um ou dois segundos. Depois você pensa outra coisa. Então, dizer isso é verdade absoluta no instante que eu penso e não dizer nada é exatamente a mesma coisa. E as pessoas ficaram estudando isso durante séculos e achando que aquilo era o fundamento de toda a filosofia. Edmund Husserl, que era sem dúvida um gênio, ele diz que o ego cogitans, o ego, eu pensando do Descartes, é o fundamento de todo conhecimento. Fundamento da própria filosofia dele. E como é possível um treco desse? É possível pelo simples fato de que certas descobertas ou afirmações da ciência moderna criaram problemas que naquele momento não dava para resolver. Mas esses problemas impressionaram profundamente os filósofos. E eles dizem o que eles dizem sob o impacto dessas descobertas. Mas acontece, então, com essas descobertas, exatamente o que acontecia com os ritos de mistérios na compreensão de Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte, os ritos de mistérios não nos ensinam nada, mas eles deixam em nós uma profunda impressão. E essa profunda impressão, evidentemente, estrutura a minha visão das coisas. Mas ela não me ensinou nada, ela não diz nada. Ela apenas me impressionou, e eu passo a ver as coisas daquele jeito. E começo a achar que aquilo é verdade, porque eu estou impressionado com aquilo. Então, isso quer dizer que quando eu era pequenininho, lá brincando com as minhas tartarugas, eu já estava com um problema filosófico que, na verdade, eu só iria resolver muitos anos depois. Mas o problema era esse e continua sendo o mesmo. Também, uma coisa que me impressionou muito, no mesmo sentido, foi que, sabe que eu nasci e fiquei doente durante 7 anos, às vezes passava meses na cama sem levantar, e quando às vezes melhorava um pouco, e me levantava para andar, eu vi que eu tinha esquecido como é que se andava, pô. Como é que eu transmito ordens à minha perna? E o que, que eu tinha que fazer para reaprender a andar? Retomar o sentido das direções. Lógico. Então eu reconquistava a consciência das direções, daí começava a andar de novo. Então, de novo, dentro de mim e em volta de mim apareceu o mesmo esquema das direções do espaço que apareciam na questão das tartaruguinhas. Tá certo? Então, a absoluta necessidade de reencontrar no cosmos em torno o fundamento do meu conhecimento e da minha consciência. Isso foi uma constante na minha vida. Tá certo? Foi daí que eu fui tirar algumas das teses que depois apresentei como conhecimento por presença e que está muito bem explicado no livro aí do Ronald Robson, que está para sair pela Vida Editorial, se o Alexandre Moraes não fechar a Vida Editorial. Contribuindo dessa maneira maravilhosamente para a cultura, contribuição do Alexandre Moraes para a cultura universal é um negócio do outro mundo. Não quero saber. Quer dizer, Então nós estamos à mercê dessa besta quadrada, que acha que sabe, quando não sabe nada, é apenas um moleque, uma criança. Uma criança que deram uma arma na mão dela. Muito bem. Então, foi isso que mais tarde me levou a reexaminar essa questão da astrologia. Porque a imagem astrológica não passa de um dos muitos exemplos de um cosmos desenhado de acordo com, de maneira análoga ou homóloga, da certa estrutura da alma e a estrutura de todo o conhecimento. Também, se você observa a questão, por exemplo, do sistema das ciências, você vê que o sistema das ciências tem, por sua vez, também uma estrutura astrológica. Tem algo a ver com as esferas planetárias. Não é isso? Quando você pega no sistema medieval ou antigo, do trívio e do quadrívio, a correspondência planetária é óbvia. Você pega ali, você tem a Lua, né? Corresponde então à gramática, que Dante definia como a estrutura material da linguagem. Né? Depois você tem, né, Vênus, Marte, cada um correspondendo a um conhecimento. Mais tarde eu li o livro do Titus Burckhardt sobre o sentido espiritual da astrologia muçulmana, onde ele mostra as esferas planetárias como degraus de iniciação, ou seja, é uma ascensão espiritual onde a compreensão que o sujeito tem do universo, da vida e tal, vai se aprofundando e captando nuances, relações que antes para ele nem mesmo existiam. Tá certo? Até chegar no Supremo. E também cada esfera corresponde a um planeta, a um astro, e corresponde também, vamos dizer, a um profeta, porque no Islã você tem vários profetas que vieram à Terra, né? E os sete principais estão ali representados, então, pelos planetas. Inclusive Jesus ali é considerado um profeta. E, bom, então é evidente que alguma relação entre o cosmos, entre a consciência humana e, quer dizer, a forma do cosmos em torno existe. Hoje em dia, depois de todo esse tempo de que se perdeu esta noção, gradativamente isso começa a voltar. Por exemplo, vocês lerem os livros do professor Wolfgang Schmidt, você vai ver quanto desta visão antiga ele recupera. E sobretudo um livro que ele cita ali, que eu vou ler depois, que é do James Gibson, que é a estrutura ecológica da percepção humana. Veja a expressão, estrutura ecológica, ou seja, a nossa percepção não é algo que se passa no nosso cérebro, tá? Ela se passa num sistema ecológico que nos envolve e dentro do qual nós estamos, ou seja, nós estamos dentro do universo sensível. Não o universo sensível está dentro de nós, como se acreditou desde o tempo de Descartes até agora. Que absurdo você pensar. Tudo que você vê, está no seu cérebro. Que coisa mais estúpida é essa? Está no seu cérebro, está na sua alma. Né? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, as coisas que eu percebo estão em mim e não nelas mesmas. Veja, essa é uma ideia tão estúpida. Né? Quer dizer, quando eu vejo o urso está dentro de mim. E como é que um bicho que está dentro de mim pode me comer? É? Ele me transforma no seu almoço, mas eu acho que ele estava dentro de mim. Quer dizer, é uma ideia tão idiota. Como filósofos como Descartes e Kant caíram nisso, você vê que a estupidez humana, bicho, é realmente uma coisa que dá... Como dizia Bernard Shaw, a única coisa que dá uma ideia do infinito é a estupidez humana. Você vê como ideias idiotas conseguiram ganhar a adesão de pessoas que não eram nada burras, como Descartes, Newton, Kant, etc. Como é possível isto? É possível. E nós também podemos ser enganados diariamente por elementos que estão na nossa cultura e que chegam até nós com a autoridade de um técnico chamado ciência. E você já parou para pensar o que quer dizer a autoridade da ciência? Quer dizer, autoridade quer dizer a ciência tem uma opinião unânime, né? Eu acho que não existe um único assunto onde haja unanimidade na ciência. Então, isso quer dizer que o consenso científico é apenas número de votos. Você tem 51% dos cientistas acreditam nisso, 49% acreditam no contrário, então 51% ganhou. É isso. Então, esse é apenas um critério eleitoral, puramente retórico. Se você leva a sério a ideia de ciência, então você não pode levar a sério o consenso científico, meu Deus do céu. Quer dizer, qualquer consenso científico é provisório. E às vezes não é nem isso. Mas você vê a facilidade com que hoje qualquer Alexandre de Moraes apela para a autoridade da ciência, né? Você entende que isso é tudo empolhação, gente. Não é, quer dizer, não, o uso indevido da autoridade da ciência é um dos elementos mais constantes da cultura atual, de uso praticamente universal. Quem mais apela à autoridade da ciência? Uma classe chamada jornalistas, que não tem formação em ciência nenhuma. Né? O que, que os jornalistas estudam? Outro dia eu dei aí a definição que Lenin dava da mídia. Disse: a mídia não é só um órgão de propaganda, ela é um órgão, ela é um elemento organizador da sociedade. Ou seja, não existe para te dizer o que está acontecendo. Existe para inserir você dentro de uma ordem que o governo determinou. É só isso que a mídia faz. Até os anos 60, 70, ainda havia jornalistas formados na escola antiga, que o jornalismo era informativo, etc, etc. A partir dos anos 60, isso desapareceu e o esquema leninista dominou tudo. Tanto que em qualquer escola de qualquer faculdade de jornalismo se ensina que a função do jornalismo não é informar ninguém. É lutar por uma sociedade melhor. Como é que você vai lutar por uma sociedade melhor sem dar ordens às pessoas? Hã? Então você veja que, até um tempo atrás, qualquer opinião do jornalista era apenas a opinião do jornalista. Os jornais eram diferentes. O que um dizia, o outro dizia o contrário. Você tinha competição. Hoje não há mais competição. Os grandes jornais são unânimes. Hã? No Brasil, é claro que houve um acordo entre as várias empresas jornalísticas, as empresas jornalísticas e a massa dos jornalistas. Então, a opinião se tornando unânime, ela tem uma força tremenda. Você vê, antigamente você podia ler, por exemplo, sei lá, você lia o jornal do Carlos Lacerda, que era a Tribuna da Imprensa, e você lia o jornal do Samuel Weiner, que era A Última Hora, que era o jornal do governo getulista. Um dizia uma coisa, o outro dizia o contrário. Os dois faziam muito sucesso. Isso era o normal. Hoje não tem mais isso. Você não tem mais polêmica jornalística. A opinião é unânime. Portanto, a função do jornalismo é estritamente leninista. É criar uma ordem social e inserir nela todo mundo. E destruir quem não enquadra nessa ordem. É exatamente o que estão fazendo hoje. Para fazer isso, usa-se instrumentos, vamos dizer, armas, que não tem nada a ver com jornalismo. Por exemplo, o boicote financeiro, você tirar do sujeito os meios de subsistência. Por exemplo, o narcotráfico, que já domina um estado no Brasil, que é o Rio de Janeiro. Não é isso? Eu lembro quando, 20 anos atrás, os nossos militares, nossos heróicos militares, Selva, se recusaram a ajudar no combate ao narcotráfico, dizendo: não, isso é problema da polícia, nós não temos nada a ver com isso. Eles deixaram a coisa chegar a esse ponto. No Rio de Janeiro, o narcotráfico está mais armado do que a polícia. Talvez esteja mais armado do que as Forças Armadas. Deixaram chegar a esse ponto. Isto faz parte do quê? Do sistema organizador da sociedade. Então, isto tem profunda relação com a mídia. Você verá, quando um juiz criminoso, como esse Faquinha, proíbe a polícia de entrar nos territórios ocupados pelo narcotráfico, é evidente que ele está favorecendo as coisas para o narcotráfico. É evidente que ele trabalha para o narcotráfico. Que outra explicação tem? Ele dizer: não, é por causa do Covid. Eu digo: escuta, quando o Covid você fecha as casas de massagem, você fecha os puteiros. Você quer um contato mais íntimo do que da prostituta com o seu cliente? Quer dizer, a polícia vai ter um contato mais íntimo. Ela entra no morro e tem contato mais íntimo do que a prostituta com o cliente? Não, mas o contato íntimo da prostituta com o cliente pode, mas você não pode entrar no morro para prender um bandido. Fala: o que é isso, pô? E as pessoas ainda dizem que eu tenho que respeitar isso aí. No dia que eu respeitar um Faquinha, vocês podem me internar. Eu não respeito esse cara, nem Moraes, nem o outro palhaço lá, nenhum desses. E não respeito os generais que os obedecem. É? Eu juro para vocês, se passar esta fase, esses generais não fizerem nada para proteger os amigos do Bolsonaro que estão sendo perseguidos, presos, aterrorizados, não fizeram. Eu publicamente afirmo, jamais veria um general brasileiro sem lhe cuspir na cara. Nunca. Vocês podem me cobrar. Todo e qualquer general. Coronel para baixo ainda respeito. Mas de general, saiu de coronel, virou general, não respeito mais. Porque é a elite militar que está fazendo isso, não é a corporação. O Exército, a Marinha, estão repletas de pessoas honradas, que infelizmente têm que obedecer a esses caras. Então, você veja como a política do dia tem algo a ver com esse assunto que eu estou falando. Tudo tem que ver. Nada é separado no mundo. Né? Se você procurar as relações, sempre você as encontra. Então, essa questão do jornalismo, por exemplo, me levou à ideia de que talvez eu precise dar um curso de jornalismo dentro aqui do próprio COF. Porque ninguém mais sabe o que é o jornalismo. O que as pessoas chamam de jornalismo hoje é o jornalismo do Lênin, que não é jornalismo. Não é nem propaganda, é manipulação mesmo. E todos fazem isso. Por quê? O Partido Comunista domina a classe jornalística desde a década de 60. Não tudo uma vez, foi dominando. Até chegou nos anos 80, ainda tinha um pouquinho de jornalismo que estão fora disso. Hoje ainda você vê dois ou três sobreviventes. Esse pessoal do Pingo nos diz, é sobrevivente, né? Augusto Nunes, o Guilherme Fius, estão fora disso, evidentemente. Mas são a minoria. A redação inteira da Folha está nisso, a redação inteira do Globo está nisso, a redação inteira do Estadão está nisso. Né? Então, e o pessoal se deixa enganar, por quê? Porque o jornalista, ele sabe que ele está seguindo o jornalismo leninista. Ele sabe porque ele foi ensinado na faculdade, a não ser o veículo de informação e ser simplesmente o articulador de uma sociedade melhor, criador de uma sociedade melhor, melhor no entender dele. Mas ele também sabe que se ele revelar ao público quais são os princípios do jornalismo que ele segue, o público não vai acreditar nele mais. Então, ele tem que praticar o jornalismo leninista usando, ao explicar-se, o vocabulário do antigo jornalismo. Tem que se expressar em termos de informação. E falar, por exemplo, estou combatendo fake news. O maior produtor de fake news no Brasil é assim, Moraes, porra. E a Pepa. E o Alexandre Frutta. E esse pessoal todo da CPI, CPMI. Tá certo? Ora, quem botou a expressão fake news em circulação no Brasil? Foi o Christian de Rosa, com um livro chamado Fake News. Onde ele mostrar que isso era a prática geral da grande mídia. Né? Daí o outro lado falou, não, vamos usar agora fake news para falar dos independentes, dos youtubers, etc, etc. Truque. Fake news. Isto tudo é fake news. Tudo que se chama de combate a fake news no Brasil é fake news. E o pessoal continua caindo. Por quê? Porque não sabe nada. Agora, pergunto para vocês, desses generais que estão falando, dando palpite, aconselhando o presidente, quantos estudaram, né? A estratégia tática do comunismo. Nenhum estudou nada. Eles não sabem nada a esse respeito. E ficam dando palpite em coisas que ignoram. São irresponsáveis. São pessoas vis, baixas, que não merecem respeito nenhum. Agora, ficam lá, ostentando bandeiras, selvas. Que palhaçada, meu Deus do céu. Quer dizer, é só ritual. É só festividade. Eles não podem aconselhar um presidente em assuntos que eles ignoram. Se você pensar bem, quem sabe no Brasil algo de combate ao comunismo? Eu sei porque eu estudei isso há 50 anos. E a Sarah Winter sabia porque ela estudou lá nos países comunistas. Por que você acha que os caras a perseguem? Porque ela sabe o que fazer. E eles não sabem. Então, esse negócio do I. Moraes proibir a mulher de ver o filho no aniversário é vingancinha baixa, vil, porca. É? Agora, os generais, quando falam dele, a excelência. Como? Como que você pode combater um cara e obedecê-lo ao mesmo tempo? Hã? Como que você pode respeitar esse Celso de merda, tá certo? Que está lá humilhando o presidente na frente de todo mundo e os generais aconselhando. Não, presidente, não reaja, porque agora estamos em boas relações. Boas relações na conversa, os caras estão usando narcotráfico, roubo, homicídio, mentira, difamação, destruição financeira das pessoas. Estão usando todos os instrumentos de guerra total. E vocês dizem que estão em boas relações. O que estão falando? O que os generais sabem? Não sabem bosta nenhuma, porra. Então, é o seguinte, eu nunca tive vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Né? Eu, como eu disse, eu sou um pobre espermatozoide português que jogaram lá, eu caí sem saber onde estava. Tá entendendo? Mas chega uma hora que você não consegue não sentir vergonha. Falo, coisas como essa, tanta baixeza assim, nunca houve em lugar nenhum do mundo. Forças Armadas, todo esse pessoal cheio de medalhas, né? Gritando selva. Selva o quê? Você conta quem você luta na selva? Conta tatu bola? Macaco? Né? A guerra está no Rio de Janeiro e eles estão lá gritando selva, porra! Que palhaçada é essa? Até onde vai isso? Até quando vamos levar a sério essa gente, porra? Então, bom, muito bem, saímos de um assunto e chegamos ao outro. Lamento, mas é inevitável. Hoje eu não vou responder pergunta, não. Estou meio cansado, tá? Vocês me desculpem. Até semana que vem. Tchau, tchau.